Alfa Tango Tango. Livre o táxi via pátio principal, chame na Lima. Salvador, boa tarde, é o táxi 3217, ponto de espera pronto. 3217, alinhar e decolar, o vento 1 centena com 10 nós, o ajuste 1 a 0, pula. Além de decola com 0532, no ataque. Nema 314, chame centro Recife agora, na frequência 12545, alterna 12685. Nema 314. Ah, perdão, vai chamar o centro na frequência 12545, 12685, muito obrigado, senhor. Boa, veja. Alfa Tango Tango, na Lima, chame a torre 1895. Boa, Mátima. Mateu PC da saída de aguarda. O Alfa Tango Tango está livre o táxi via Lima, pista 35, ingresse na pista até a Baeté, está livre. Fala, você está no quase 5 para o táxi, 111 a bordo, 3 horas, alterna com o táxi à direita, 3145, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Táxi à direita, ponto de espera vai chamar 1895, 3217, decolado ao 54, controle 198. 198, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, 3217 da TAM, decola na Arvor. 3217, contato radar na decolagem, sim, mantém o nível 360, sai da Arvor. 360, pessoa da saída da Arvor, TAM, 3217. Tríplice 241, chame Recife, na frequência no 3325, alterna 13395. Três dois nove cinco, também. 3395, grato. Três ano quatro cinco, ao alinhar, tem livre a decolagem da 10, o vento é 90 graus com 8 nós. Alinhar, tem livre a decolagem da 10. Sim, filho, novembro, Delta, está prosseguindo de Aracaju a 1.500 pés, confere. Tente, 1.500 pés, está afastado mais de 20 milhas de Salvador a 1.500 pés. Ok, 35 milhas foi o que eu copiei, então... Quanto a 20 milhas ingressando na 7R, CTA em Salvador, o senhor retorna a esta frequência chamando o controle na mesma frequência. Agora o senhor tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 até 20 milhas após chamar o controle. Aguarde, Mike Echo Delta. 1169. Mas, chame Aeroporto Centro Recife, no 3325, alterna 1-3395. Aqui é Delta 1 no meu pé, corrigiu, voando farol de Itapuã. Ajuste o altímetro 9015, mantenha-se em regra de voo visual. Copiado. Azul 4206, senhor identificação, via chegada mar e desça para 2 mil pés de ajuste, altímetro 9015. Salvador 331 no 45, passando 1300, Dael. 3145, contato radar na decolagem, submanter o nível 360, saída da EL. 360 na saída da EL, tá 3145. Azul 66 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, alternando Brasília, o passageiro 2231. Táxi, pátio, Mundial, ponto de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem. Para o ponto de espera no 01895, chama. Muito obrigado pelo trabalho. Até lá na Suíça. Netuno 52 aciona identificação. Netuno 52, contato radar 51 milhas sudoeste do VR Salvador. Mantenha-se em regra de voo visual na escuta do controle. Mantenha 2 mil pés inicialmente, aguardando coordenação junto à Torre Salvador, direto ao farol de Itapuã, para a base para a direita. Alinhar e decolar uma centena com 10 nós, 2231. 2231, autorizado, ingresso a linha e decola da 10, 2231. que o Delta desça e mantenha 500 pés, regra de visual, ajuste a altimetro 0095, informe através de Pituaçu. Sente Guardião 05, mantenha a regra visual, chame agora a torre, na frequência 118.95 e solicito instruções para pouso, Guardião 05. Torre Salvador 1895, guardando instruções para pouso, Guardião 05. Tá 3217, chame o centro Recife agora, na frequência 1288, alterna 1260. 1288, boa. Guardião 05, chama na final para o GRE. Chamará na final, bate do GRE, 05. Tá, passarei a decolar, tá 10. Passarei 2231 no contato radar na decolagem, submanter o nível 180, saída mão. 180, sobe a saída Momo. É, tá ali da. Vocês sonham da carta? Não, são com a aeronave meio pesada. Tem restrição, passageiro 2231, não temos tráfego na chegada. Ok, maravilha, obrigado. Tava fora do esquema. Salvador, 354, Salvador. 5491, lance a unificação, chegada man, desça e mantenha o 050, ajuste o altímetro 10195. Bem, Coronel, recebeu informação Sierra, liberado para 050, 35491. Matil. Controle Salvador, boa tarde, 3190 da Franco a Sierra. Tá 3191 na sua unificação, chegada a mar e desça e mantenha o 060. Ajuste de altímetro em Salvador 1095. Registro ajuste pode voador, né? Negativo, mantém o perfil da chegada. Tá 3145, chama o centro Recife agora, na frequência 13325, alterna 13395. 2 Guardião 05, final de prendida. Ok, aproximação direto para o Grael. Vento 080 graus, 8 nós, o ajuste no 095, Guardião 05, chame no solo controlado. 1095, 080 com 08. Abortará no solo controlado, Guardião 05. Mike Eco Delta, chame Torre Salvador agora na frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, Mike Eco Delta, boa tarde. Eco Delta, boa tarde, direto para a base da direita da 197, reporte base baixado travado. Reporte na base 197, pela direita, baixado travado, Mike Eco Delta. Salvador, Guardião 05, está no solo, está visando o aeroporto. Sente, Guardião 05, frequência livre. Frequência livre, 05. November Delta. Prossiga. Acionamento na posição portão 8, posterior pushback. Ok, tá livre o acionamento na posição, chame para o push, o 699. Chamarei. Papapáutica Lima Eco, prossiga. Sua efeito o plano de voo de Serra Novembro, Serra Tanque para Salvador, confere o Oscar Lima Eco. Ciente, aceno transponder 0241, Oscar Lima Eco, no ponto da Aldecida. 0241, Oscar Lima Eco, ideal. Afirmativo, dê sem regra de voo visual para 1.500 pés, ajuste de altímetro no 0.5. Dê ciência da informação, atinge. Afirmativo, para 1.500 pés, o Oscar Lima Eco. Afirmativo. Controle Salvador, o 223, Ana Passaredo. Prossiga, Passaredo 2231. Por gentileza, se eu viesse como sou coordenar com o Center City, nossa pro direta aí pra barreira, de antemão já te agradeço. Só um minuto, aguarde. Controle Salvador, gol 1960, passando 220 para 1.0.0. Gol 1166, sua identificação via chegada a mar e desça para 050, ajuste de altímetro no 015. 050, ajustado de 5, poderia voar já de vista. Mantém o perfil da chegada. O gol 1166, número 4 na aproximação. Quilo November Delta, na escuta de controle. Quilo November Delta, aciona o transponder 0242. Ajuste o time de Salvador no 015 na escuta do controle. Seguindo 6.3190. Então 3190, desse mantenha 2.000 pés de ajuste de altímetro no 015. Então 3190, para interceptar o localizador, curva direita na proa 055, som estabilizado. Então 3190. Proa 055, descendo 2.000 pés, meio 15, reporte estabilizado. 3190. 35491, redução agora para 1.709, número 3 na aproximação. Trip 5491. Nós, sua escuta. Reduz agora para 180 nós, o seu número 3 na aproximação. 180, certo. 4206 estabilizado. Azul 4206, completo sinal, chame torre 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. O TAN 3190, velocidade indicada. 250. 7, mantenha a velocidade, informe quando necessário para a redução. 7, 3, 1, 0. O ajuste 1, 0, 1, 5. Ok, está livre o pouso na 1, 0, azul 4, 2, 3. Um desse mantém 3.000 pés de ajuste de altímetro no 015. 3.000, 5491. Firmo. 35491, Número 3 na aproximação, vetoração para sequenciamento. Curva direita na Pro 180, irá ultrapassar o curso localizador, aguardando o vetor final. À direita, 180, 5491. Controle ao Neto 252, está marcando 2000 ainda, já está abrindo o off com o litoral. Vai pode aguardar, falar de Tapuã. Sente, Netuno 52, desse e mantém no 1500 pés, a visual visual. Tem uma coisa, né? Só de Interlagos, mil pés. Dime? Seu nome é Delta, tá no Gravete de Interlagos. Gente, irá ingressar o corredor Interlagos, quilo 9 Delta, prosseguindo para a rotatória. Sim, vai ingressar no corredor Interlagos, prosseguindo para a rotatória, quilo 9 Delta. Afirmativo, tem ciência da, dos corredores visuais de Salvador? Sim, vamos fazer melhor. Salvador, momento aqui, informação oficial. O número 45, acendo a identificação, chegada a Bonf, desce, mantém a 4 no pé, ajuste de altímetro no 0 no 5. Bonf, 4000 no 0 no 5, bom dia para você. No curva esquerda na proa 080 em forma estabilizada, descendo até 2000 pés, trip 5491. Esquerda 080, descida para 2000, reportará estabilizado 5491. Netuno 52, atento às aeronaves na aproximação, pistão no 0, chame agora a torre 118, decimal 95, solicite instruções para pouso. Ok, a torre 118, 95, lamento instruções. Controle de Salvador, boa tarde, também a via 210, vai passando 170 para o 150, chegada Mare. Senemia 210, acione identificação, chegada Mare, via chegada Mare, desça para 060, ajuste altímetro de Salvador no 015. Desce para o 060, ajuste ao 015, Senemia 610. Estabilizou, está 3190, teu campo aviso. Sente, passador na completa final, chame agora a torre 118, decimal 95, na 3190. 295. Táxi Alfa, chame a cidade Juliette. Alfa, chamando a cidade Juliette, está 2 a menos. Pô, na 52? Não, na 52, então vai manter Itapuã a 1500 pés, com curvas pela direita, ok? Na 52, não interfira com a final da pista 10, 28, tem um grande sequenciamento para pouso. Então o senhor prefere manter, espera em Itapuã 1500 pés, é isso? Afirmativo. Mantém, espera em Itapuã 1500 pés, pula pela direita. Está ciente aí dos tráficos. Está acompanhando pelo controle. É, desça para 1000 e mantém, espera em Itapuã com voa pela direita, né? 152. Para 1000, né? 152. Zero baixou e travou? Afirmo. Livre pouso no zero, uma centena com 8 nós, o ajuste 1-0, 1-5, 3-1-0. Livre pouso 3-1-0. Gente, azul 6919, tá livre o táxi pelo Pátio Índia e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Mantenha o perfil dos corredores, clica back center. Quando possível será boa, agora rotatória. 3190 para informação, tem aeronave da Força Aérea efetuando espera sobre Itapuã, mil pés. O 3190 não interfere. Gente. 5491 interceptando o curso do localizador. Está com a pista vista. 7-5491, completo final do procedimento, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, excelente noite. Pode ser também. Obrigado. Oi, Salvador, trip 5491, cordial boa tarde, estabilizando no ILS, estabilizando. 5491, reporte externo baixado e checado, ajuste 10, 15. Reportado. Então, 3894, acione educação via chegada Mare, desce, mantenha 050, ajuste altímetro 10, 15. 15, no ajuste, desce via até 5000, na Mare, 3894. Certo. Salvador, boa noite, linha 99, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, linha 9 ou 9? Pistão 9-0, aproximando para a pista 1-0. Solicito instruções à torre, na frequência 118, FM 95. Cliente 118, Delta. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Sul, 90 Delta. Controle, 119, decimal 8, o transponder, é o 5010. Autorizado Brasília, 360, Delta, resolvo 197, decola 10 por parte direita, árvore, conversa, 198, controle, 0010, transponder, resolvente 09, gol no 869. Correto, gol no 869, chama para o push e acionamento. Chama Neto, obrigado. Olha. Paulo Salvador, 3190, livrou. 3190, livre táxi, Alfa, Juliette, gate 5. Alfa e Juliette para gate 5. 0-1-5, informe final do procedimento ILS, que foi pista 1-0. 2015, camarada estabilizado, não nomei a medida agora. No 645, redução agora para 2209. 220, reduzindo, bom, 645. Estimativo. Sinal 6210, desça e mantenha 3 mil pés de ajuste, altímetro 10, 15. Desce 3 mil pés, ajuste 0, coxaneia 60, 6210. Velocidade de casa. 1980. Sente. Pelo Quebec Serra, velocidade de casa. 1-2-5, sente. Acho que tá pra cega. Ok, inicialmente mantenha ainda espera em Itapuã, mil pés, com curvas pela direita, ok? Devido ao sequenciamento para 10. Ah, ok, tá mantendo meu pés. Eu tô no 52. 6919, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6919. Quilo novembro, Delta, livre pouso, pista 97, 080 graus, 89, o ajuste 1095. Centro, autorizado pouso, quilo novembro, Delta. 5491, 122, direito, 1211. Direita, 211, 35491. Certo, como número 2, está reduzido o Oscar Max. O 11, 66, 6, informa o tráfego do quilo Quebec Serra nos corredores de Zóis a 1.500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Desce para 2.000 pés, informa estabilizado, voo 1.166. Para estabilizado, 1.166. Voo no 645, desce até o 4.000 pés. 4.000, voo 645. Afirmativo, ajuste a última, entrou 1.095. 1.095. Senna com 8 nós, o ajuste no 0.95, 6.999. Livre decolagem 10 para 6991. Livre táxi, alfa quilo, para o 43, a posição é a 04. Alfa quilo 04, parte 3 do 35491. É Portugal 022, are you ready to copy? Hey, I'm ready to copy, Portugal 022. Okay, it's clear to destination, Lisbon, flight level 410. Via Apezulu 10 until Natal, VOA. After conform flight plan, departure from runway 10, left turn, Puka departure, and the ZIPAR transition. Departure frequency 119.8, and the escort hold 5017, Portugal. Portugal 022 is clear to Lisboa, flight level 410, Airport Zulu 10, position Natal, flight was good. Departure runway 10, left turn, full set departure, depart transition, frequency for departure 119.8, walk 5017, Airport Portugal 022. Airport Portugal 022, read it back is correct. Report for push and start, stand 11. Call for push and start, stand 11, Airport Portugal 022. Controle 198, uma boa viagem. 198-699, obrigado, bom trabalho. Quilo November Delta, está presente agilizando. Livre agora à esquerda e reporte e aguarda para reingresso na pista. Ó. O Quilo November Delta. Do 6919, contato radar sobre o antena 340 CDL. 340 CDL, 699. Linha rotatória a 1.500 pés. Gente, mantém-se para na rotatória a 1.500 pés, que o Quebec Serra. Passa na aproximação. Descendo até 4.000 pés, então a 3894. E desce a 4.000, está limitado pelo LOC 3894. Acho que a Lima Eco está voando na rotatória. Firmo, tá visoca no 7. Ok, eu sou o Irá com o número 2 na aproximação da pista no 7. A rotatória fica à sua esquerda na prua 085. Por gentileza, vou ir na prua 085, mantendo sem ar de voo visual. 085 rotatória, ótimo, Lima Eco. Foro 645 para interceptar o localizador, curva esquerda na prua 135 e forma estabilizado. Descendo agora para 2.000 pés, por 645. Prua 135, desce 2.000, repasse estabilizado, igual 645. Controle Salvador, tá 3560. Bom dia, boa tarde. Lima Eco, desça para 1.000 pés, ajuste o altímetro 1.015. Informa o tráfego agora na posição de 11:03 com rumo norte, mantendo 1.500 pés. Se decida para 1.000 pés. Para 1.000 pés, sente o tráfego, Lima Eco. Para 3894, redução para 1.709. Reduzindo, 3894. Está visual com o tráfego, Lima Eco, Lima Eco? Negativo visual. Agora está na posição de 9 horas, o Oscar Lima, o tráfego do Quilo Quebec Serra, que é um Charlie 150. Negativo visual aqui, né? 7, desça para 1.000 pés, Oscar Lima Eco, e chame agora a torre na frequência 118.95. 1.000 pés, 118.95, Oscar Lima Eco. ADDS, partido externo, 62.0, estabilizado. Chame a 210, chame agora a torre, 118.95. Torre, 118.95, daqui a pouco. Então 3894 irá ultrapassar o curso localizador aguardando o vetor final, descendo agora para 3 mil pés, tá 3894. Então tá voltando a curva esquerda, 3894 e descendo a 3 mil. Ok, se o senhor iniciar a redução para aproximação, está autorizado a interceptar, caso tenha condições. Então volta para com curva direita, intercepta o lote 3894, descendo a 3 mil e reduzindo. Então 3560, sua notificação, via chegada a mar e desse mantém o 050, ajuste de altímetro no 015. Dado IDS. Livre pouso 10, 080 graus, 8 nós, o ajuste 10, 15. Livre pouso, pista no 0, Chanel 60, 6210 do Chanel. Qual o senhor acabar de serra? Prossiga, Serra. Pois, corpo, a gente já estava com toda a lata para, a aeronave estava na nossa lata guarda e construída para estar na nossa frente. A aeronave está transportando boa, vai militar, por que ela foi autorizada a tocar a primeira estrada? Porque ela estava mais rápida e de acordo com o tráfego aqui, que eu estava com circuito de tráfego aqui com sequenciamento da 10 e da 17, ele estava mais rápido e seria o primeiro a pousar, o Kilo Quebec Serra. O controle já tinha formado a gente, nós chegamos no número 11, chegou no número 2, o produto foi efetuado a redução do número 1. Nós estamos na estação, aguardando o pouso, na final da nossa 7 e na nossa 4, então tudo bem, vamos lá. Torre igual 645, tá agora meia milha do Estela. 645, continue e aguarda a pista livre. Sim, aguardamos. Final no 7, off Lima Eco. Lima Eco, livre pouso no 7. Uma centena com 8 nós, o ajuste no 095. Livre pouso para o off Lima Eco. Distância do aeronave que está no marcador externo, que está em duna, são de 5 milhas. Não teria condições, não. Você está restrito ao nível 080 até 20 milhas de Salvador. Se falhar as comunicações após 20 milhas, o senhor vai acender ao nível autorizado, o 360. Chame a torre agora, 1895, boa viagem. Ok, se você está 58, eu restrito 20 milhas, 869. Salvador, boa tarde, 869 da Gol, ponto de espera da 10, pronto. No 869, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 869. Oscar Lima Eco, solo aos 30, confirme o pátio. Por favor. O senhor vai fazer o backtrack agilizando e vai livrar a próxima direita, na Quebec. Backtrack na primeira. Bruno 645, cheque o trem, 1 centena, 8 nós, pouso autorizado no 0, o ajuste no 0, no 5. Ok, ciente, livre pouso, o trem vai ser travado, vamos ver com você. Tarde 3894, meia milha para o externo baixo, aí travou. Continua a aproximação, 3894, aguarda a pista livre, o ajuste no 0, no 5. É, aguardando, 3894. Trem 6143, redução para 2109 nós. Vai reduzir 2109, trem 6143. Netuno 52, é a Torre Salvador? A sul, escuto, aguarda. Pode ingressar agora final 90 a partir do externo, Netuno 52 aguardando autorização para pouso, Netuno 52. E aí, para final 90 a partir do externo, Netuno 52. 9645 aos 33, direito no 211, agilizando por gentileza. 211, venha para aqui. Estou seguindo o portão 4620, confirmando. Afirmativo, 6210. Está autorizado, portão 4. Valeu, o táxi. 6210. Paulo 645, livrou, agressão na alfa. 645, táxi, via Alfa, Juliette, portão 10. Azul 4206, cópia. Recife, autorizado via Autorice 58, o nível é o 350. Decola da 10, curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju. O controle 119, decimal 8, o transponder é o 5015. Correto, o azul 4206 chama para o puxo de acionamento. Nove quatro da TAM, 34 direito, 1211. 3295. Cadê o externo? Netuno 52. Netuno 52. Livre pouso, pista 10. Vento 080 graus. 10 nós, o ajuste 10 no 5. Netuno 52. Livre pouso do 52. Lima Eco, pode prosseguir com 180 e ingressar na pista e reportar livrando no pátio 4. Oscar Lima Eco. 180, ingressa na pista, lá livrando no 4. Por favor, coordenagem para ela, já se conquistou a posição. Ciente. Novembro, Fox, confirme. Quilo Novembro, Fox, confirme. Localizador, Xené 6143. Centro, Xené 6143, completo sinal, chame torre na frequência 118.95. 295 agora. Cobrilzão 3500. Sete, desce para 2 mil pés, está livre da restrição de altitude, desce para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no meio, forma estabilizada. Sendo para 2 mil, encontrará estabilizado livre da restrição, então, 3, 5, 10, 0. Após passagem do tráfego, pode alinhar e manter? Afirmativo, agilizando manobras, aguardando autorização para decolagem, 1869. Após a passagem de tráfego na porta, ali mantém, 869. Ele vai de volta na porta 4. Sente. Fox, transmissões cegas, forme a 20 milhas afastado de Salvador. Pista no zero, somente aguardando autorização para decolagem. Para suas costas, se aproximando, agora vai passar o externo, Xené 6143. Xené Retorno 52, solo aos 37, livre, tem condições de livrar na esquerda, na, para o pátio militar? O 52 está livrando no hotel. Gente, frequência livre ao livrar, né? Retorno 52. Está livre. Nove decolagem autorizada, 080 grau, 8 nós, o ajuste no 0, no 5. Livre pouso, 080 graus, 8 nós, 1015 no ajuste. 1015, livre pouso, 61142. 43. Né, 869, decola aos 39, 198, boa viagem. Muito obrigado, Pato. Filho 9, pessoal, como recebe? Eita. Alto e claro, 5/5, comunicações. Salvador, o senhor está na espécie aeroburro, não tem o tráfego formal no setor. Entretanto, prossigo para a frequência livre 1, 2, 3, 4, 5, faço coordenações com os tráfegos em Veracruz. Passador, boa noite, é o Uno 869. Uno 869, contato radar da decolagem. É, confirme a mensagem, senhor. Saída árvore, sub mantendo nível 360. Saída árvore 360, igual no 869. Quilo 9 é meu foco. Frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Para coordenação com os tráfegos locais, informe quando afastado 20 milhas de Salvador. 211. Isso agora 211. E 560, passa Duna completo final, chame torre 118 decimal 95. 108 95 3560. Solo, boa noite, Xené 61, 43, Gol. Boa noite, o Xené 6143 está livre do táxi, Alfa e Juliette, está o gate 2. Gente, livre táxi, Alfa e Juliette, gate 2, Xené 6143. Salvador, boa noite, TAM 3560, uma milha de Via Serra. Noite, reporte baixado, checado, ajuste na 015. Já baixado e travado, TAM 3560. Pouso no 0, 080 graus, 8 nós, ajuste no 0 no meio agora. Pouso autorizado, 110, TAM 3560. 560 aos 45, 121 no 1. 121 no 1. Paulo Salvador, boa noite, Tan 3560, Litano. Tan 3560, boa noite, Livretar. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, Tan 3560. Nível 140 Parilhéus. Aguarde um minutinho aí pra cópia. Firmo. 288-260, obrigado, gol 9869. Conta a Juliette 3560. Portão é 03, da 3560. 03, ingressando na Juliette 3563. Salvador é Portugal 022, ring clear taxi. É Portugal 022, clear taxi. Vai a Avron 1, taxiway India, holding point runway 10, contact tower 118.95. Good flight, sir. Avron 1, India, hold short runway 10, tower 118.95. Portugal 022, muito tarde, boa. Boa viagem. Solo 1500 pés de regra, devolve visual, o ajuste de altímetro 1095, informe passando Paripe, direto no corredor Interlagos. Nível 140, via Golf 677 até Coral e após conforme plana, decola da 10, curva à direita, saída Coral, controle 119.8. E o transponder é o 0260. Autorizado o Delta 240, decolando a 0, Coral, após o voo 1077, 140, 0260, transponder 3545. Correto, 3545, chame no pátio 3 para o push acionamento. Solo, Delta 3560, voltar. Seria o TAM 3567 para o Brasília? Negativo, 3560, acabamos de entrar no BIT, número 3, ó. Nós reforçar aqui, nós estávamos entrando no BIT, já sendo sido autorizado, já estávamos com a proa do gate 3 e um rapaz aqui da levando um trator, levando a escada aqui pro avião que está ao nosso lado aqui na 2, cruzou praticamente o nosso caminho aqui, né? É, para levar a escada na parte traseira do avião. Ok, o senhor estava taxiando aí para fazer o parqueamento e houve o cruzamento de uma escada na sua proa, é isso? É, o rapaz que estava com aquele trator levando a escada para a vinhaca que está aqui do nosso lado, na 2, para ser colocado, posicionado na porta traseira da aeronave. Ele passou, obviamente.